A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Olá, bem-vindos à nossa Jukebox. Já sabe, na sua rádio, a melhor música dos anos 70, 80 e 90 para ouvir, curtir e nunca mais esquecer. Vamos trazer os sons de dança, também o rock, que se fazia ouvir nas décadas de 70, 80 e 90. Na emissão de hoje temos Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, In the Industry, State of the Nation e, finalmente, o clássico dos Queen, Crazy Little Thing Called Love. Aí está a melhor música de sempre para ouvir aqui na sua Jukebox. Radio's on and I'm moving round my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. Just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke, here's the wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay in the streets of this town, then we'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just a five star tonight. I'm coming for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on then, baby, give me just one look. You can't start a fire sitting around trying to get a broken heart. This comes for hire. Even if we're just dancing in the dark, you can't start a fire. Worried about your little world falling apart. This comes for hire. Tivemos a nossa jukebox com Bruce Springsteen, ainda Industry e finalmente Queen com Crazy Little Thing Called Love. Pois é, se não ouviram não sabem o que perderam. Mas não percam a próxima emissão da Jukebox porque vai haver muito mais música dos anos 70, 80 e 90 aqui na sua rádio. Tchau, tchau!